Os homens tentam se apresentar diante da presença de Deus como a justiça humana. E nós sabemos que Deus não aceita a justiça humana. Mas Ele diz: o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Irmãos, nós aceitamos o desafio de viver em Cristo Jesus. E viver em Cristo Jesus é viver pela certeza das coisas que não vemos e pelo firme fundamento daquilo que se espera e o que realmente nós temos esperado do Senhor Jesus. Coração me traz doces ilusões, meus segredos, meus desejos. Sei que não é pra ser assim. Quantas ilusões só confundem mais meus amores, meus horrores. É tão difícil suportar. E quando eu quero desistir, sei que tu és maior. O mundo inteiro contra mim, tu és maior. Oh Deus, tu és maior do que o mundo. Tu és maior, oh Deus, tu és maior do que o mundo. Meu Deus, tu és maior. Tu és maior. Meu Deus, pra me envergonhar. As correntes da agonia se quebram com o teu falar. Frio e sem perdão quer me aprisionar. Sobre a sua vida agora, em nome de Jesus, a mesma fé que estava sobre a vida de Davi quando ele derrubou Golias. Eu não entrego pro inimigo, tu és maior. Da grande fúria és meu abrigo, tu és maior. Oh Deus, tu és maior. Falam, tu és maior. As minhas lágrimas. querer ser. A mesma fé de Abraão, quando entregou seu filho, seu único filho, ao Senhor. Ah, meu irmão, ele estava crendo na bondade de Deus. Está escrito que ele cria que mesmo das cinzas, Deus poderia trazer o seu filho. E Deus pode trazer a sua bênção. Deus pode trazer cura nos seus relacionamentos. Deus pode fechar essa ferida, irmão. Deus pode trazer um tempo novo para a sua vida, mesmo que seja das cinzas. Mesmo que seja das cinzas. Mesmo que seja das lágrimas. Mesmo que seja da dor. Deus é maior, irmão. Deus é maior do que o mundo. Deus é maior do que o inferno. Deus é maior do que tudo. Creia em Deus. Creia no nome de Jesus. O seu sacrifício valeu. O seu sangue valeu. Deus é maior. Deus é justo. Amém.